cercaram a praça, aumentaram a passagem. Nunca foi de graça, cobrar a viagem. Acesso restrito, funila a cidade. Cenário esquisito, qual necessidade? Leis desnecessárias de um velho patético. Sem rodoviária, pãozinho dietético. Reunir-se na net, crime cibernético. Deitar-se na grama, não é nada ético. Pisca lunático, no estado crítico. Podia ser prático, prefere político. Aliança forçada, goela baixa ascensão. Pela televisão, horário comercial. Pisca lunático, no estado crítico. Podia ser prático, prefere político. Aliança forçada, goela baixa ascensão. Pela televisão, horário comercial. Gratuito duvido, esse indivíduo faz um pedido e o povo que paga. Descaso esquecido, intuito fingido. O que é oferecido? Show da Lady Gaga. Uma cesta básica, marketing forte. Inicia uma saga, 4 anos ao norte. Quem te escolhe? Falta muito suporte. Um pouco de atenção, de saúde e esporte. Vendi a avenida, caveira onde espalha. No Helena Silva, também no Dandara. Deixa os malucos na praça, vender artesanato. Pra quem curte a fumaça, libera o mato. Tô ligado que tu também curte o barato. Cê é mentira com cão, te arrumaram um trato. BH não é empresa, nem sua construtora. A família desiste de ser conservadora. Pisca lunático, no estado crítico. Podia ser prático, prefere político. Aliança forçada, goela baixa sem sal. Pela televisão, horário comercial. Pisca lunático, no estado crítico. Podia ser prático, prefere político. Aliança forçada, goela baixa sem sal. Pela televisão, horário comercial.